pra cima e vamos lá. Bate pesadão, bate pesadão. Bate pesadão e faz ficar no chão. Bate pesadão, bate pesadão. Bate pesadão, manda o inimigo para o chão. Bate pesadão, bate pesadão. Bate pesadão e faz ficar no chão. Bate pesadão, bate pesadão. Bate pesadão, manda o inimigo para o chão. Bate pesadão e faz que nem Sansão. Vai na força do Deus vivo e desce a mão. Só que o soldado eficiente não vacila. Não cai duas vezes no chaveco da Dalí. Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai respira. Essa guerra é longa e não acabou ainda. Briga, brigador, que prega o pregador. Mas briga com amor, põe paixão na peleja. Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é. Que nem Rock Balboa, toma soco que ainda fica em pé. Sangue pelo zóio, sangue pelo nariz. Mas não deixe escapar a chance de ser feliz. Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira. Então vou mandar pro chão e me enrolar na bandeira. Derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio. O troféu é meu, pois o campeão sou eu, então. É você, leão no meio dos lobos. O louco dos loucos, troca ideia com o santo do santo. Que semeou completo, só que aí não dá nada na hora de colher. A gente colhe dando risada, ninguém me pega. Tô ligeiro, não paro nos cantos. De um lado, pula, direita, esquerda. Um, dois, zigue-zague, zigue-zague, esquive, sai. Zigue-zague, zigue-zague, esquive, sai. Na falha cega, aqui não corta nada. Eu vim preparado pra guerra de fuzil e granada. A direita é uma bomba, uma tonelada. Onde explodir minha ilha, pode crer, não vai sobrar mais nada. Bater em time, isso não vai adiantar. Pois eu sou daqueles que não dá pra se der. Uma vez que disparou, não dá pra segurar. Martela, martela, martelão. Bota pressão que nem trovão, sacode a terra. Marca uma geração, bato pesadão, posso ficar no chão. Soldado de elite, não me subestime. Brigado do tatame, brigo na faculdade. Quando faço o exame, brigo pra me graduar, pra me profissionalizar. Brigo com demônios, brigo com o diabo. Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto. Brigo com as lajes que tenho que bater. Brigo pelas barrigas que tenho que encher. Luto por um sonho que não vou deixar morrer. Luto pela paz real que eu quero conhecer. Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar. A guerra é só uma ponte que me atravessa para a margem de lá. Os soldados de elite é que são condecorados. Os valentes corajosos é que são lembrados. Quem não tem pegada nunca nem é citado. Seu nome não fica escrito, então é apagado. Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos. No mundão cruel não tem vez pros fracos. Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos. No mundão cruel não tem vez pros fracos.